tendo presente o infelmail hoje distribuído pelo Partido Socialista de Oliveira do Hospital à população da freguesia Travanca de Lagos, o qual visa, direta e expressamente, a atual Presidente da Junta de Freguesia Travanca de Lagos e o órgão executivo a que a mesma preside, fazendo várias afirmações que se reputam de atentatórios do bom nome e da honra da Junta de Freguesia Travanca de Lagos e dos elementos que a compõem, vem esta Junta de Freguesia Travanca de Lagos repudiar veementemente esta lamentável postura institucional da estrutura concelhia do Partido Socialista, violadora dos mais elementares e consagrados princípios democráticos, e esclarecer que todas as imputações contra si feitas serão, como em qualquer Estado de Direito, tratadas em sede judicial, onde os autores terão de fazer prova das graves e injustas declarações ora divulgadas. Se esta carta não foi colocada em todas as caixas de correio da freguesia Travanca de Lagos, eu faço questão que todas as pessoas leiam esta carta. E teria vergonha que a coligação do PSD e do CDS precisasse de usar isto para que me promovessem como candidata a uma junta de presidente de uma junta de freguesia. Eu tinha vergonha de continuar a usar este tipo de argumentos para se poderem dizer candidatos pelo PS.